O que eu cansei de tentar entender, eu queria que suas palavras pudessem de fato mudar o que eu não consigo apagar. O que virou a minha cicatriz, não sei. Quando foi que perdemos a cor? Quando foi que acabou? Perdi o tempo pra te ter pra mim, mas não sei se vai adiantar. É tanta coisa por falar. Parei o tempo só pra esquecer o vazio que eu sei que está por vir. Como posso sentir saudade com você? Sentir saudade.